dia me leve para as bordas do céu, pra me deixar as garras de Deus. Vento ventania me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus destinos, nas nevoadas, redemoinhos. Vento ventania me leve sem destino. Quero juntar pra você, carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas, os fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento ventania me leve pra qualquer lugar, leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, Fortaleza. Vento ventania me leve para as bordas do céu, eu vou puxar as barbas de Deus. Vento ventania me leve para os quatro cantos do mundo, me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus destinos, nas revoadas, redemoinhos. Só vocês. Me leve sem destino. Quero mover as pastas dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina, mandar meus beijos pelo ar. Vento ventania me leve pra qualquer lugar, leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Senhoras e senhores, recebo com total carinho e aplauso o nosso convidado especial, Papa Winnie. Yeah, man. Good evening, Fortaleza. Logo in the house. You are my sunshine, my only sunshine, right? You make me happy when skies are gray. You never know, yes, how much I love you. Fortaleza, please don't take my sunshine away. So watch out, man. Please don't take my sunshine away. Here we go. So watch your manna, please don't take my sunshine away. Here we go, you say, oh, Babu Galera, oh, Bo Laura, oh, Todo Mundo, hey, oh, Babu Fortaleza, oh, with your hands in the air. Legal! Hey! Deixe cavalgar nos seus destinos, nas revoadas, redemoinhos. Papá! Vento ventania, me leva esse destino. Quero juntar meu você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas, os fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento ventania, agora que eu tô solto na vida, me leve pra qualquer lugar, me leve, mas não me faça mudar. Ei, leve, mas não me faça mudar.